fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucando as águas de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandida, ela joga confusa querendo me dar. Papapapai, calica, é da pois amiguinho da boca. Papapapai, calica, é da pois amiguinho da boca. Vambora, mano. Let's go.